Estação 3, não pode ligar. Estamos seguindo lá já. Obrigado. A 3600, uma milha para a posição Duna, complete aproximação, torre 18-6. 3600, torre 18-6. Luno 896, desce para 2000 pés, ajuste no 011, reporte no localizador. 2000 pés, 1011, reporte ao localizador, gol 896. Salvador, boa noite, eu tenho 3600 ILS da 10. 00, boa, ajuste 1011, aguardando que está livre. 0. Escuta Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 8, Santa 3891. 3600, posa autorizado na 10, uma centena 10, 9011 no ajuste. Na 3600, livre pouso, pista 10. Whisky November para contato radar a 3 milhas para ingressar no terminal Salvador. Mantenha o 090, chegada Mari. Reporte para o início de descida. 3600, solo 05, na minha escuta Alfa e Juliette, portão 9. Alfa e Juliette, portão 9, mantendo a sua escuta. Esse é para o 050, o uísque 9, meu papá. Estabilizado, LS 190. Por 896, complete, aproximação, torre 186. Torre 186, 896, obrigado e boa noite. Boa. Controle de Salvador, boa noite, 899, cruzou 230 para 150 na Mares, com a informação Bravo. Bom dia, 5899, apresente voo e projetado, esse para o nível 060. É, confirmando, ITAP para o 060? ITAP 060, afirmativo 5899. 5899. 8-9-6. solo Salvador, 35317. Felipe, prossiga. Informação, Charlie. Cadê a nossa autorização de tráfego para Belém? Charlie, confere, agora conta Belém. Guardado. Marcel Gona, 388, boa. Bom dia já. Para as condições. Oito, nove, meia, aos 12, direito, 219. 219, direita, obrigado. Boa noite. Whisky November Vapá, desça para 3 mil pés, ajuste no 0, 1 1 1. Com 896 Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, confirma? Afirma, 1-0. 1-0, bom dia, senhor. Bom dia. Trip 5317, cópia? Pronto. 5317, autorizado Belém, nível 360. Decolagem da pista 1-0, curva esquerda. Saída Momo Albo após voa Trova, controle 1935 e transponder 5071, a rota conforme a rota do plano de voo. Autorizado conforme o plano de voo para Belém, nível 360, decola da 10, esquerda Momo Albo Trova. Controle 119.35 e transponder 5071, se é possível coordenar o nível 300. Para Belém. Cliente, protegimento correto, aguarde recordação do nível. Grato, 5317. Trip 5317, reautorizado, nível 300. 7 na escuta. Boa noite, 3520, informação Bravo. 3520, desce ao 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, informando Júlio, 3520. Obrigado. Nove, desça para 2000 pés, ajuste no 011, reporte no localizador. 2000, 1.159. Esse que não vem papá, vamos para 11 horas, aeronave 5 milhas, passando 070, inicia para 2000 pés. Tá sempre, tá do gol, papai. O 3520 pro Editap, 3520, descendo para o 50, 050. 50, vou Editap, está 3520. Que nós vimos voltar para o sequenciamento, curve à direita, proa 060. Essa para 2000 pés, o ajuste no 011. Nessa proa intercepta o localizador. Direita proa 60, ajuste 1011, desce a 2000, nessa proa intercepta o localizador, que nós vamos acertar. Confirmado, 5899, está autorizado? Afirmativo, reporte estabilizado, 5899. Autorizado, 5899. Na final, estabilizado. 5899, complete aproximação, chame torre 18-6. 18-6. 2 Salvador, boa noite, Hélio 5899 na final, tá estabilizado, baixado de chegada. 5899, boa noite, pista livre, pouso autorizado, 090 com 12, 1011 no ajuste. Autorizado, pouso, 1011, 5899. Salvador, bom dia, bom 7-1-4, informação Charlie, Arena Azul. 7-1-4, bom dia, Charlie, confere, pronto para cópia. Aracaju 230, decolagem da 10, esquerda, saída Puca, Jama, foi direto, controle 1935, transponder 5067. Autorizado, vestível 230. Decolando a 10, curvando a esquerda, Puca, Jama, direto, câmbio 935, pode ser, se não tiver bem acesso, transponder, bono 7, não pode tomar a bono 4, para o próximo, retorno 1-4. 7-1-4, correto. Salvador, gol 1-8-0-5. 8-0-5, Natal, escute a Charlie, aguarde cópia. Guardando, confirma a subida? Saída Puca. Outro, saída Puca, aguardando. Mas está pronto para pushback e acionamento. Gente, escute a Charlie, aguarde coordenação, gol 1-8-0-5. Bom dia, Santo 3226 com a Charlie para Natal. 3226, bom dia, Charlie, confere o número 2 para a cópia. Whisky 9 para Paco, confirmando o pouso 17. Pouso 17, após o externo vai modificar e solicitar base da direita para ter um voo. Copiado, chame torre 18, meia dúzia, Whisky, 9, papapá. Obrigado. Epa, controle 1935, transponder 5070. Gente, autorizado, Natal 370, saída Puca, de par, a APES 10, o controle 1935, 070, transponder. Correto, 5070, 37 nível, autorizado puxa, pushback. Autorizado pushback? Afirmo, reporte táxi. Reportar. Plan 3226 na ponte 1-1, está pronto para o posicionamento, se autorizado, copia autorização durante o procedimento. 829925, táxi Alfa Kilo, Pátio 3, na minha escuta. Alfa Kilo, Pátio 3, na escuta. November, papá, reforço na final da 17. Na final da 1-1, papá. Yeah. Natal, nível 370, Nova Zulu 10, decolagem da 10, esquerda, saída Puca Zipá, controle 1935, transponder 5075. Controle 326, Natal 370, Nova Zulu 10, decola 10, curva esquerda, Puca Zipá, 1935, ao controle, adiciona 5075. 326, correto, 5075, tem condições de voar 3, correção, seu nível autorizado agora é 330. 330, autorizado, paciente, 326. Correto, puxa autorizado, reposta táxi. Repassarei. November Papá autorizado, pouso na 17080 graus 79. Afonso, baixou ou travou? Papá, os 28, qual bate? Isso. Gente, bate 5, frequência livre, boa noite. Saque do TAM 3226, a bordo 63, 2,50 autonomia, Fortaleza. 3226, táxi Alfa, Juliette Alfa, ajuste 1011, 18,6, quanto tempo? Juliette Alfa, 18,6, com 1011, então 3226, obrigado.